Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 72ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje mantemos o tom da última semana, ou seja, iremos escutar exclusivamente melodias portuguesas, num programa inteiramente dedicado a Chofé Navarros, um projeto de originais, pop blues, cantado em português com influência jazz. O grupo nasceu em Lisboa no ano de 2005. No recanto de hoje, iremos escutar um concerto no Casino Lisboa, se não me engano, realizado em 2008, em março desse ano. Se porventura terá sido em 2007, peço desde já perdão aos membros da banda. Fiquemos então, sem locução, com a apresentação de Chofé Navarros. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Alguns dos receios de um motorista profissional, para além do vulgar acidente de viação, é não conseguir efetuar uma boa cobrança. Acaba por ser um risco. Ainda assim, creio que um assalto, um roubo. Apropriação ilegítima de um bem alheio, mediante o uso de violência ou ameaça à integridade física do motorista. Essa sim é uma preocupação constante para quem em meio da noite pode ser chamado para uma corrida mortal. São serviços que podem começar numa qualquer rua, num beco, num bairro, onde todos os cenários são possíveis. Qualquer chofer se pode habilitar uma história que, se cá estiver para contar, já não é mau? Precisamente. Mas histórias há em que temos o chofer na primeira pessoa, outras em que temos o amigo do alheio como protagonista principal. Como eu queria, uma nota maior em vez da velha rasgada que trago no bolso. E paciente, com o passar dos números mais, o velho motorista que encolhe os ombros. Acabo por haver, mexada, a nota pintada, pelos copos que estavam na mesa, de onde roubei, bebi por poucos. Olhinhos contos, por aí se vê que ganha aos pontos. A minha corrida já chegou ao fim, digo, vai ter de ser assim. Por isso do bolso vale a companheira da minha vida, vida sempre sem ela. Pedes que tenho misericórdia e na cinta da cocronha. Sem disparar, já não rasgo dinheirado. Foi isso que me fez ser apanhado. Estão bem. Nota maior em vez da velha rasgada que trago no bolso. E paciente com o passar dos números mais, velho motorista que encolhe os ombros. Acabo por ver machada, nota pintada, pelos copos que estavam na mesa, dona roubei, bebi poucos. Homens contos por aí se vê, ganha os pontos. A minha corrida já chegou afiada, digo, vai ter de ser assim. Por isso saco do bolso, vale a companheira, minha filha, vida sempre sem dinheiro. Pedes que tenha misericórdia e na cinta da cronha. Sem disparar, deixando o rastro adinheirado. Foi isso que me fez ser apanhado. Vez a velha rasgada que trago no bolso. E paciente com passados números mais, o velho triste aqui encolhe os ombros. Acabo por haver machada, nota pintada, pelos copos que estavam na mesa, dona roubei, bebi por poucos. Oninhos contos por aí se vê, ganha os pontos. Vi-te desenhar um futuro risonho, colorido por ti, imaginado por mim. conto conhecido. Vi de começar um belo esquiço. Eu escrevi a acompanhar, tu sabes disso. Fizemos dois, a história que depois viria a ser encadenada. Era bela adormecida, dei-lhe um beijo que arrepia qualquer história de amor. Era bela rapariga, fez escrever a melodia, me aquece e dá calor. Era bela adormecida, dei-lhe um beijo que arrepia qualquer história de amor. Era bela rapariga, fez escrever a melodia, me aquece e dá calor. Baralhámos dois, três contos, ganhámos, fizemos a festa como os tontos. Com três anões, mais feijões, sem fogos, sem neve. Para branca, já temos uma belga. Rimos os cinco ao ver vender a nossa história, que pode acontecer a qualquer um, a todos e mais algum. Vitória, acabou a história. Vitória, acabou a história. Era bela adormecida, dei-lhe um beijo que arrepia qualquer estranha de amor. Era bela rapariga, fez escrever a melodia, me aquece e dá calor. Era bela adormecida, dei-lhe um beijo que arrepia qualquer história de amor. Era bela rapariga, fez escrever a melodia, me aquece e dá calor. Obrigado. Eu vou tocar até cair, eu vou partir, eu vou rasgar toda a noite a arrebentar. Começa o check, oh baby, give me some jack. Quero um espaço, som, dou uma curtida, tá mesmo bom, vai ser abril. Só não tenho onde ir dormir, só não tenho onde ir dormir, só não tenho onde dormir, só não tenho, só não tenho onde dormir. Fiz uma amiga, amiga boa, toda boa, estou à toa, já nem sei o que fazer. Quem num copo é só mais um, já foram 10 e em jejum. Isto é que foi estar a beber. Foi para a escada em caracol, toda torta, meia morta, toda aguada, toda esnivelada, toda qualquer coisa. Pensa sentar, é eu tenho tiro. Pensa central, é lá que eu vou dormir. Pensa central, é onde eu tenho tiro, tenho tiro, tenho tiro. Pensa central. Aquecimento central, nem casa apanho privativa. Quantas estrelas tens afinal? Sua, sua. Pensa central, é onde eu tenho tiro. Pensa central, é lá que eu vou dormir. Pensa central, é onde eu tenho tiro, tenho tiro, tenho tiro. Pensão Central. Pensão Central. É onde eu tenho de ir. Pensão Central. É lá que eu quero ir. Pensão Central. É onde eu vou dormir, porra. Pensão Central. Central. Pensão Central. É onde eu tenho de ir. Pensão Central. É lá que eu vou dormir, vou dormir, vou dormir. Pensão Central. Onde está metida? Pensão Central. Vais de Marrocos ao Japão, fazes negócios há um tempão. És vendedor por convicção, és o Juca Camaleão. Começaste a vender sandálias, dava um cantar alterado. Chegaste mesmo a calçá-las, nunca foram do teu agrado. Falaste com o fornecedor, mas ele nem te ligou. Disseste que não davam para o calor, a história mesmo assim não pegou. Juca Camaleão, vendedor por profissão, amigarista. Vendo os óculos com os carros, queridos e segundos. És um artista. Juca Camaleão, vendedor por profissão, é vigarista. Vemos óculos com os carros que dizem seguros. És um artista. Problemas das cobranças, eram clientes difíceis na hora de pagar. Não sei quais eram as tuas esperanças, ao fim ao cabo quase que os andavas a matar. Todos aqueles que conseguiste enganar são para ti motivo de riso no orgulho pessoal. Muitos já tentaram encontrar para te dar uma só, uma lição moral. Juca Camaleão, vendedor por profissão, é vigarista. Vemos olhos com os cascos e seguros. És um artista. Juca Camaleão, vendedor por profissão, é vigarista. Vemos olhos com os cascos e seguros. És um artista. Vemos olhos com os cascos e seguros. És um artista. Juca Camaleão, vendedor por profissão, é vigarista. Vemos olhos com os cascos e seguros. És um artista. Juca Camaleão, vendedor por profissão, é vigarista. Vemos olhos com os cascos e seguros. És um artista. Tirar as páginas ao vento, mas se não fizer, juro que arrependo. Não consigo ser feliz assim. Não quero acabar sozinho, mal lento. Por isso é bem melhor ficar atento. Não sei se te quero perto de mim. Não consigo perceber. Se há critério, há, se não é para entender. Não consigo perceber. Olha que se apagar, não volta a acender. Farto de ti. De mim. Farto de ti. De mim. Começo mesmo a ficar farto de ti. Farto de ti. Farto de ti. De mim. Começo mesmo a ficar farto de ti. Não deves menosprezar o meu afeto. Mas se o fizeres, não estarei por perto. Não estou aqui assim para ti. Não queres valorizar o peso dos anos. Talvez não consigas dormir-te em tantos. Já nem sei o que pensar de ti. Não consigo perceber. Se há critério ou se não é para entender. Não consigo perceber. Olha que se apagar, não volta a acender. Farto de ti. De mim. Farto de ti. De mim. Começo mesmo a ficar farto de ti. Farto de ti. De mim. Farto de ti. De mim. Começo mesmo a ficar farto de ti. farto de ti. De mim. Farto de ti. De mim. Começo mesmo a ficar farto de ti. Dararum, darum, darau. Farto de ti. De mim. Farto de ti. De mim. Começo mesmo a ficar farto de ti. Já são 5:30 da manhã, estás completamente embriagado. Não sabes onde tens de ir amanhã, nem onde deixaste o teu carro. Estás sentado numa casa de banho qualquer. Tens na mão uma garrafa que nem pinga de álcool tem sequer. Que nem pinga de álcool tem sequer. Lês frases deixadas por canivetes afiados. Mensagens que revelam mentes perturbadas. Por cerveja, whisky, muita mágoa, alimentando tristezas descontroladas. Descontroladas. Dá-te sono, dá-te sono. Não consegues parar para pensar. Dá-te sono, dá-te sono. Acaba por te embriagar. Dá-te sono, dá-te sono. Não consegues parar para pensar. Dá-te sono, dá-te sono. Acaba por te embriagar. Olhos pesados, rostos cansados, buscas as horas de sono. Noites perdidas, mentes quebradas, sempre entregues ao abandono. Queres pensar, mas nunca consegues. Vês desfocar à vista mais bela. Vês desfocar à vista mais bela. Dá-te sono, dá-te sono. Não consegues parar para pensar. Dá-te sono, dá-te sono. Acaba.

fez rever poetas amantes da poesia. Fez gastar tintas e folhas aqueles que de punhal cravar no peito. Chamam por uma esbelta bem talhar que não sabe se existe. Não sabe se existe. Esbelta bem talhada parece frequentemente os sonhos de todos nós. De noite em noite, quando cai, talvez hoje lá apareça. Esbelta bem talhada parece frequentemente os sonhos de todos nós. De noite em noite, quando cai, talvez hoje lá apareça. Fez caber poetas, amantes da poesia. Fez gastar tintas e folhas aqueles que de punhal cravar no peito. Chama por umas belas bem talhada que não sabes se existe. Não sabes se existe. Não sabes se existe. Não sabes se existe. Não sabes se existe. Não sabes se existe. Não sabes se existe. Não sabes se existe. Não sabem se. Se teu olhar para a teta, um amor difícil de conter. Vais correr em direção à meta, chegaste aqui é para vencer. Na verdade és uma atleta que não gosta de perder. Concentras-te, ficas alerta, não vá o diabo descer. Mas eu não estou nesta corrida, eu sou um espectador. Torço por ti desde a partida, não quero ver perder o meu amor. Esta pista fora. Corre. Corre, corre. Estou aqui também para correr contigo. Corre. Se teu olhar para a teta, um amor difícil de conter. Vais correr em direção à meta, chegaste aqui é para vencer. Na verdade és uma atleta que não gosta de perder. Concentras-te, ficas alerta, não vá o diabo descer. Mas eu não estou nesta corrida, eu sou um espectador. Dou-se por ti desde a partida, não quero ver perder o meu amor. Esta pista fora. Corre. Corre, corre. Estou aqui também para correr contigo. Corre. Corre. Corre. Por esta pista fora. Corre. Corre, corre. Estou aqui também para correr contigo. Para correr contigo.